Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, meus amigos, estamos aqui com mais um Criadores e Criaturas para vocês aqui na Rio Sul Rádio. Hoje vamos abrir com uma cover do Duran Duran, Hungry Like the Wolf, numa versão bem calminha, bem tranquila. Para começar a noite de um jeito legal, Duran Duran com Dinah Eastwood. I don't see you anymore.

Vai sem me dizer, a casa da paixão. Saia quando bem querer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescem lua pra iluminar as trevas. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser o serviçal. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Crescer lua pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser o serviçal. Crescem lua pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser o serviçal. Oh, Dorival Caymmi aqui na Rio Sul Rádio. Tarde em Itapuã, interpretada pela Caleidoscópio, banda Caleidoscópio, que faz algumas versões drum and bass de grande sucesso na MPB, e essa aí é uma delas. Antes teve o Ed Mota com Samurai, do Djavan. Teve também a Diana Krall com Just the Way You Are, do Barry White. Uma versão muito competente, muito legal. E abrimos o programa com Dinah Eastwood, Hungry Like the Wolf, do Duran Duran. Vamos em frente agora em ritmo de festa, com a já figura fácil por aqui, Herm's House Band. Vamos ouvir então Susanna, do Art Company, grande sucesso dos anos 80, com a Herm's House Band. Criadores e criaturas. I saw an angel of that I'm sure. She smiled me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I see her again. But we shared a moment that will last to the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Thank you. first kick I took was when I hit the ground. You end up like a dog, just beat too much, just spend half your life just covering up. I was born in the USA, in the USA, born in the USA, born in the USA, born in the USA, born in the USA. I was born in the USA, born in the USA. Got in a little hometown jacket with an automatic weapon in my hand. Sent me off to some foreign land to go and kill the yellow man. Cause I was born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Come back home to the refinery, high man's the son, and this is up to me. Boy, went down to see my VA man and said, son, don't you understand? Had a brother at K-Song, fighting off the Viet Cong. He had a woman that he loved in Saigon. She's still there, he's all gone. Down in the shadows of the penitentiary, out by the gas fires of the refinery. I'm 10 years burning down the road, nowhere to run, ain't got nowhere to go. Esse aí foi o Stanley Clark, grande guitarrista Stanley Clark. Teve uma época no final dos anos 80 que ele montou uma banda cujo estilo que eles tocavam era hip hop e tal. E daí desse disco saiu Born in the USA do Bruce Springsteen, nessa versão que vocês acabaram de ouvir. Antes teve o Bermuda Acoustic Trio com Time do Pink Floyd. Teve também a Marcela Mangabeira deixando You're Beautiful do James Blunt ainda mais cool, numa versão meio jazzinha e tal, legal. E abrimos a sequência com o Hermes House Band, Susanna, do Art Company. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos pro intervalo. Quando voltar, tem japonesa na MPB. Até já! Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já! Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Pois é, estamos de volta, como eu prometi, japonesa da MPB. Essa Tsubasa Inamura é uma recente descoberta e agora vocês vão ouvir Pais e Filhos da Legião Urbana, interpretado por ela. Olha o sotaque da japa, que bonitinho. Escuta aí. si confiesse paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with the pom-pom kicks, you better run. work's a long day. He be coming all late, yeah, he's coming all late. And he's bringing me a surprise, cause dinner's in the kitchen, it's packed in ice. And I've waited for a long time, yeah, the side of my hand is now a quick pull trigger. I reason with my cigarette, say your hand's on fire, you must have lost your wits, yeah. Tears of morning sink beneath the sun. She's got herself a universe gone quickly for the call of thunder threatens everyone. And I feel like I just got home, and I feel, and I feel like I just got home, and I feel. Whoa! Faster than the speed daylight, she's flying, trying to remember where it all began. Coisa linda essa versão da Sarah Brightman para Who Wants to Live Forever do Queen. Aliás, dizer que uma versão da Sarah Brightman é coisa linda é chover no molhado. A mulher é fera. Antes teve a Natasha Bedingfield com Ray of Light da Madonna e também Tyler Ward and Crew com Pumped Up Kicks do Foster the People. Abrimos o bloco com a Tsubasa Inamura, a japonesa cantando Pais e Filhos do Legião Urbana. Sotaquezinho dela é impagável. Agora, já que a gente tocou Sarah Brightman, vamos seguir em alto nível com a grega Nana Mouskouri, Time After Time, da Cyndi Lauper. Criadores e criaturas. Behind suitcase. pieces of memories. Time after sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you said, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost. Totalmente demais. Ocean City Soundtrack foi essa banda que vocês acabaram de ouvir interpretando Pop Song 89 do R.E.M., música que está no disco Out of Time, mesmo que tem Losing My Religion, Shiny Happy People. Antes teve a Maria Gadu com Totalmente Demais do Hanoi Hanoi, boa versão da Maria Gadu. E o Sag Rei também, aquele cara que só toca músicas dance dos anos 80 e 90 em versão voz e violão. Ele mandou hoje Sweet Dreams, do Labouche. Abrimos a sequência com a Nana Mouskouri, Time After Time, da Cyndi Lauper. Galera, semana que vem tem mais. Não percam, depois do futebol, sempre às 18h. Acabou o futebolzinho na TV, liga a rádio, ou se você já estiver ligado, aumenta o volume, que tem criadores e criaturas. Um abraço, valeu! Apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.